Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. DJ Thiago, DJ Índio e DJ Corona, na fera Marajoara. Produções, DJ Rafael MB, Web MB. Oi, som. Beleza, vem. Bora começar, Brasil do Agito. Alô, vai ter tuba! Começando as emoções aqui pra vocês. Na cidade maravilhosa, vai ter tuba! Pera, vem no show na Fera Marajoara. Um pouquinho de grave, hein, Jorge? Agora sigo. Aqui pra você, Tietê, Bala de Prata e a Fera Marajoara chegando diretamente de Muaná pra todo o estado do Pará, meu irmão. Sempre trabalhando também em nome aí da Freeboard, Zangues, Cobra d'Água, a marca oficiais dos DJs, das aparelhagens e da Fera Marajoara, meu irmão. Robin do Playboy, Júlio da Freeboard também tá por aí, só de boa. Bora começar, Brocinho! Só quem é de Amaí, Tetuba, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! I was five and he was six. A Fera Marajoara. Robin do Playboy, Maguila, Agência 314 também. He shot me down, bang, bang. I hit the nosso amigo Carlos Miragia. Alô, Carlos Miragia. Um abraço a você, Marinho, valeu. Bora, Cássio, bora, Cássio. Tá começando as emoções na Fera. Bora, se ligar, bora, se na pressão. Alô, Abaí, Tetuba. Escalha, vem com a gente. Amigo Tais, você, parceiro Turu de Muaná, que é nosso carinhoso, amigos também de Macarena, vieram hoje com o Vitinho pra curtir aí. Lançamento da Fera Marajoara e o Bala de Prata. Bala do Agito. Oi, oi, oi. O amigão, o Edmano. Alô, Edmano, um abraço pra você, valeu. Bora, parceiro Wendy dos Bronzeados. Meu amigo Tels, fatigiado também com a gente. Ele sobe Miradama, como sempre, lado a lado da Fera Marajoara, meu irmão. Alô, Diabo do Céu. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem nunca traiu aí, solta o grito. Você está no show da Fera Marajoara, Publi Jovem. Simbora! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. O nosso amigo JC! Alô, JC, um abraço a você, Marinho! Parceiro Ligo também por aí, só de boa, Boninho Link, toda a rapaziada que me pede pano, os amigos de Moará com a gente, o Horácio Carinhoso, Thiago Jabonês, Zinho de Gorola pra você! Marajoara, a fera Marajoara, a fera Marajoara, de Moaná para todo o Pará. Bora começar no batidão! Você está no show! Embora do gingado do balanço, balanço, balanço! Vem mulher. O nosso amigo Xande! Vem mulher. Alô, Xande do Mega Shakeirão! A GDB, o Valgil Aldeir também! Alô, Bibedão, Bené, Pipoca! Aí com o DJ Corona, voz de greia aqui na área, curtindo o show! Muito carinhoso, o nosso amigo Tio Bulão, o Romário da Fera. Alô, Bruno! Parceiro Bruno, tô a baseada, produção do Bala. Bora começar, bora assim pra cima. Vai o turu aqui na área. Bora no funk. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina. E a dona Maguila tá por ali, né? Ela e todas as amigas. Empina. Júlio da Freeboard também, você, rapaziada. Empina, empinadinha. Empina. Aí o parceiro Robinho Playboy da bicha Suflé também. Empina. Sempre do apoio total da Fera Marajoara, hein? Moleque chapa quente, fazendo tudo. Parceiro DJ Derek. Pegada de filho. Aí do Rick Sound também com a gente. Fala daí, eu sou você. Aí do áudio, eu sou. Parceiro César, considerado o guerreiro digital, Douglas. Empina, empina, empina. Toda a turnê do Morei, valeu. Empina, empina, empina, de empina, empina, empina, empina, de empina, empina, empina, empina, de só no pigode. E bora do balanço, bora, bora, bora. Toda Brasil Surf também por aí com a gente. Alô, DJ Japonês. Bora, já, bora, já, pá. Alô, Thiago. Se joga e fica sem mata. Rapaz, um japonês brasileiro, já viu essa? Se joga e só aqui na Fera Marajoara. Tereca sua, ensina, se joga e fica. Alô, Marcinho da Brasil, céu, bora, Marcinho. Tereca sua, ensina, se joga e fica, se mata e fica. Ai, vem, vem. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com... O meu bonde tá passando e ele nunca... Bora, Tietê! É a mãe de Dubu Show! E da Fera Marajoara pra cima! Bora, Cássio Virajinha! Bora, Marcelo Cássio! Quando o DJ soltar... A perereca com... A Fera Marajoara! Quem é de Amaitetuba e joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem nunca traiu, levanta a mãozinha pra cima aí, meu irmão. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Daqui a pouquinho tem mais uma de prata. Joga a mãozinha pra cima, vai, vai, vai. Bora começar, bora. Alô, Nico. Os amigos da Rua da Lamba também com a gente. Já manda aqui pra gente, que é abraço carinhoso aí, ó. Quem tá solteiro, levanta a mãozinha pra cima que eu quero ver aqui a Baitetuba. Gente, a parada é o seguinte, hoje é muito bacana mesmo, de verdade. Te agradeço primeiramente o Papai do Céu, depois o Robinho Playboy, Maguila e todo mundo, Jorge Silva, que com muito esforço, gente, saímos de Muaná com essa aparelhagem para conquistar não só a Baitetuba, enfim, o nosso pensamento é de conquistar todo o estado do Pará. Então, gente, obrigado os amigos do Bala de Prata, DJ Anderson, você e toda a baseada. Hoje o trabalho em parceria, a gente quer que a galera do Bala de Prata também abraça a aparelhagem do Clube Jovem com muito carinho. Então, bora assim, gente. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora o show! É a Fera Marajoara de Muaná pra todo o Pará, meu irmão. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. Porque sou é diferente de DJ Igor e Thiago de Thiago. Pra você, Luke Son é Luke Son. Agora o Thiago é Fera Marajoara. E mexe, e mexe. Robin o Playboy. É o Luke Son Rai. Todos os amigos da Brasil Surf também tá no apoio. E mexe. E mexe, mexe, é o Luke Son Hi-Fi que enlouquece. Bora, meu parceiro, desce pra cima, Marinho. Quem é do Paixão, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Clube do Reba e Som do Grito. E bora na pressão, na pressão, na pressão. A fera vai te pegar. Ser o Ed dos Bronzeados, você, Marinho! Ai, que delícia pra fazer! Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer! Ai, que delícia, faz assim! Ai, vem no Tarantino! Ai, vem no Tarantino! Nosso amigo Xande! Alô, Xande, você e toda a rapaziada! Um abraço bem carinhoso a vocês! O nosso amigo Márcio RB! Alô, parceiro Márcio! E abraço a você daqui a pouquinho também, tem brindes! Da Freeport! No Talentinho, vai! Ai, que delícia pra fazer! Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer! Ai, que delícia, faz assim! Ai, vem no Talentinho, ai, vem no Talentinho, ai, vem no Talentinho! E só quem tá feliz! Quem tá feliz, aí joga a mãozinha pra cima! E bate na palma da mão! Na palma da mão! Vai! Para da pressão! Oba! Na condição, estourei logo o Xandão. É de Neibu tá na mão, porque ela quis. Essa aqui, sem dúvida, tudo, ela diz, é a maçocada de 2015. E essa gata viu em mim. Comecei de 2015. Tuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Olha o Cássio Vinicius. E as baletes que comanda. Olha, parceiro Cássio. Eu sou debolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sorrindo a menina que chega roubando a cena. Para, parceiro, traz você o turno também, só de boa. E a nossa comunidade, Fera Marajoara, os nossos dominadores da fera por aí, meu amor. DJ Betinho Isabelense. Na condição. curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de um vestido curto, não existe o tempo surto. E essa gata viu em mim, bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Dani. Todos os amigos em bacana, ela também vou lá em Xabana. Suave, vem que nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. E joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Eu quero ver a galera do bala de prata levantar a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem é do bala e joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Gente, a gente tá aqui pra somar nas aparelhagens de todo o estado do bala, né, parceiro Índio? Então por isso te abraça a causa e pede a baseada aí do bala de prata que a gente faça uma união. E essa vai ser a primeira de muitas mais da Fera Marajoara e o Bala de Prata. Em breve, tu está com a gente também em Moaná, na capital, onde o papai do céu de Gaba ser o índio. O saxi da fera. Tudo beleza, Thiago, olha só, abraçando com muito carinho. O nosso amigo Johnny Vilhena. A Karen Ferreira. O saxi da fera. Bora atrás. Canal Rafael MB no YouTube. Uou! Robinho Playboy, você é Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Alô, Júnior. Vai começar a putaria da galera. Solta o sax que vem da fera. Toda GDP também, parceiro Valdir. Alô, Andinho, você, o Pimentão B da Pipoca, DJ Coroda, DJ Xande Lobato. DJ Thiago, agora é com você. Alô, japonês. Da pedra estremecer. É nóis, Juninho. Vai te pegar. Com o pobre jovem eu danço. Com o pobre jovem danço. Com o pobre jovem danço. Se na bola, a pera te demora. E deixa o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Daqui a pouquinho também tem um gordinho no treme. Sabe, Gordinho? Fala, Gordinho, imaginamos na banda de MC. Bora, Gordinho! Olha o Márcio, Márcio! O Márcio MV! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Parceiro, boca você, os amigos da ACS também, valeu! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, valeu. O nosso amigo Júnior da Freeboard, daqui a pouquinho mais. Tem alguns brindes da Freeboard, a gente vai jogar pra galera. E tem o gordinho no treme aqui no Tietê. Produções DJ Rafael MB. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dance, dance, dance, dance, dance igual o Will Smith. Dance, dance, dance, dance, dance igual o Will Smith. Dance igual, dance igual, dance igual o Will Smith. Dance igual, dance igual. Bora, pessoal, bora, se liga, lá, baseado hoje a feira. E o Barra de Prata do Tietê. Meu parceiro Nico, alô, Nico. Jogo na pinche, te largo e fica. Perereca suicida. Jogo na pinche, te largo e fica. Perereca suicida. Te jogo na pista e te largo e fica perto. Então aponta pra ela. Te jogo na pista e te largo e... Parceiro Júnior, você e todas ousadas, fora aí, valeu! Eu te mato, eu te furo e você gosta disso. Olha a dona Maguila. Eu te furo e você gosta e vai ter. É, essa moda vai pegar, hein? Embaixo, o meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, é enficada, queima roupa. O meu bonde é sempre assim. Mata pereré que você me deixa. Só quem confia no papai do céu, levanta a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem já gostou de alguém aí, levanta a mãozinha pra cima. Quem tá apaixonado, levanta a mãozinha pra cima. Quem tá afim de curtir até as 10 horas, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Vai, vai. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói. Bora começar, vai, Detuba. E a mão machuca o coração, dói, né? Quando a gente gosta, dói. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Poxa, como dói quando a gente se dá. Nosso amigo, grande amigo Mário. Pega o oficina de moto de Abaetetuba. Pessoa. E ela. Andreuzinho. O nosso parceiro Sapo do Apoio. Aí no Joy. Da Redley. Já curtiu o show da Fera, valeu. É aqui no GT Abaetetuba. Como é que é? Te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. A nossa amiga Bacinha. Alô, Bacinha, você é o duro 10. Vou ficar com quem só. Só valeu! Vou levantar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quer ver cara. Bora, parceiro Wade! Coração dói, né? Meu parceiro Wade dos bronzeados também tá no apoio. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Bora, bora, bora, bora. A Fera Marajoara. Quem tá apaixonado, quem tá vai? Parceiro Rafael e a Sheila Luan. Alô, Luan, Jefferson. Toda a galera de morada, aquele apoio bacana. Aqui na Fera e Abaetetuba. Maguila da 314 também. Grande Mário da oficina de motos de Abaetetuba aqui com a gente, tá no show. Bora, parceiro Mário. Você sabe, finge que não sabe. Olha o DJ Jabundo, só de boa. GDB, parceiro Baldinho, você é o Waldir. Pimentão, BDB, bora, DJ Gorona, DJ Xande Lobato. Amigos do Jaqueiro, valeu! O nosso amigo Waldo hoje completando 22 anos. Valeu, parceiro Waldo, parabéns, Marinho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hoje, aqui no Tietê, Fera Marajoara e o som do Bala de Prata, bora pra cima. Agora sim, parceiro Robinho, bora mexer no HD, meu irmão. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Nosso parceiro Jefferson Rodrigues, Jefferson Rodrigues e o Marcos Mirazinha. Meu amor, sozinha me deixou, nadando no mar da paixão. Agora e a gente vai assim no momento marcante agora. Daqui a pouco queria já duas pra você, bora te ter. Mas quero te encontrar, preciso te falar. O Coco Louco? Noco, noco, senhor. Vai, vai, amor. Não chega de solidão. Esse teu jeito de amar só me faz. Parceiro, larga você, o boy. Vai, amor. Todos os amigos de Macarena por aí, valeu. Os anjos da noite, o Marcelo DJ Jairo, aí do Lava Jato, ligeirinho, o Márcio Brasil, aí da SUF, aí toda a rapaziada, valeu, tá no show. Estou aqui pra te dizer bye bye, tchau tchau amor, quero dizer que já não dá mais pra ficar. Também com a gente, o Robo Velho. Eita, meu irmão. Vida inteira, sonhei em ter você pra mim. O nosso amigo Preto da Sky. Alô, Preto. Olha, Cássio Mirazinha. Que prazer ter você com a gente, viu, Cássio? As Mirazinhas aqui com a gente, valeu. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem nunca traiu aí, joga a mãozinha em cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora pra cima, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! Oh! E daqui a pouquinho mais tem brindes ofertado aí pela Sufi e Cia. Daqui a pouquinho mais brindes da Freeboard pra galera de Abaitetuba. Nosso parceiro Bruno Júnior, somos humildes, da TF, e o parceiro Regis aí, o agente, valeu. Pode gritar, tá no show. Vamos dançar ouvindo essa canção, é o mega príncipe que vai tocar. especial Cavalho. Cavalho Morrudá. Acesse! E toda a galera aqui no show! Rafael MB. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Alô, Vanessa, você é o Wellington Bala. Alô, Felipe, bora pra cima, amorinho. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. O Tafiri lá do Bacalé. Verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Olha pessoal, já levou a baseada que hoje sábado estaremos aí com a baseada ali da show lá do Aurage, lá pra equipe GDA sábado. Segunda-feira estaremos avançando o forró. Super Pop e a Feira Marajoara. Que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Oh, hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas toquei, foi tiro e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai. Parceiro Bates, você, Paulo Denise. Só as revoltadas agora. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de o quê? Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Alô, Bahia Itetuba. Banda 007. Júlio da Friburgo. Robinho Playboy. Alô, Maguila. Fala do vizinho dela, Bahia. Não está sendo fácil. É difícil não chorar quando vejo nossas e a dona Maguila. E meu celular. Uma. Não é fácil apagar as lembranças. A Fera Marajoá. Por favor, me desligue agora. Bora, parceiro, Nico! Nico! Vem me ver. Japonês! Tô sofrendo, querendo seus beijos. Depende de quem? Depende de você, não depende de mim. Nosso amigo gordo da MC. Porque eu te amo. E o parceiro Mário da Oficina de Motos. Aqui na Baitetuba, tá no show! Eu te amo. Eu te amo. Fera Marajoá. Fala, mãe, tem tudo! Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. Alô, parceira de mano! Não te agonia, para gente. Não larga do meu pé, até vizinha buzina, ele não sabe. Aniversariante. Então. Luzinha Braquinha do Brasil, meu irmão, seu filho. Novo amor. Valeu. Aniversariante Braquinho da Brasil, Sufi! Tá no show! Bora fazer o Márcio! E a parada aqui no GT é mais de tubo show! O teu amor me conquistou, me transformou em a fera Marajoara! A fera Marajoara! De Moaná para todo o Pará! Canal Rafael NB no YouTube! Vigília e sócio da Gutiose, o show da Fera Marajoara, aqui no Tietê pra cima. Essa aqui uma que vem, vai pra todas as novinhas. Senta de mexerecão, caralho, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Alô, Cássio Brasil! Se tu for educada, até batu pra tua amiguinha. Nosso parceiro JC também no show. Senta de mexerecão. Senta, senta. Vai! Senta de mexerecão. Fica de mexerequinha. Vem a loura. Meu parceiro Wade, ele que é da equipe Bebe Água. Senta de mexerecão. Senta de mexerecão. Bora aí, Dê! Senta de mexerecão. Fica de. Parceiro, liga o pé limpando. Rob é desse jeito, empurrando com a barriga. Pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No e domingo, onde é a farra na casa do seu Zé? Quando vou descer, no terceiro. É isso mesmo? Sentinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim, preleca, farra em mim, preleca. Pula em mim, preleca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, preleca. Padinha, Thiago, fala pra tu. Eu quero tu. Foi dado o recado, hein? Hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Eu quero, é. Ô novinha, calma, tá? Minha danadinha, gostosinha, o Jaja fala. Parceiro Falcão da Borracheria, nosso amigo Mário. Eu quero. Mário Matos, o gordo. Usar a sainha, hoje eu vou falar pra tu. O Roma Velha, meu pai do céu. Eu quero, é tu. Safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Rapaziada, equipe. Eu quero é tu. Xerebê. Alô, Valgir, também ouve daí. Pimentão. Alô, Belém, Pipoca, DJ Colora. E o DJ Xande. Alô, Xande, alô, meu brother. É o Xande, o Mega Jaqueline Ognária! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Só quem gosta de putaria joga a mãozinha pra cima e faz barulho aí. Os amigos da ACS do Bigodinho de Alária. Alô, bom Carvalho, você. O que quer, o Kellyson, o Bad Boy. E já tá todos curtindo o nosso show. Apertado pela SUF Companhia. E daqui a pouquinho mais, o nosso amigo Márcio, RP aqui na área, juntamente com nosso parceiro Robinho. E o Júnior da Fimor. Olha, patrão Júnior. Somos nós. Outra em cima da pia. E aí? Show da Fera Marajoara, Publi Jovem. Bora pra cima, Maitetuba. Quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai, bola da pressão, da pressão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão e bate na palma da mão. Quem é do país, eu não dá um grito. E quem é do leão, dá um grito. Aí é o Jazz. Say something to it. Holla. Daqui a pouco ele tem bala de prata. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Fera Marajoara, de Moana para todo o Pará. Só quem nunca traiu, e joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai, vai, bora, vai, Petuma. Produções, DJ Rafael MB. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai. Os amigos de Barcarena também com a gente. Toda a nossa cúpula de Moana também tá no apoio. Vamos, vem dançando, curtindo a festa dos... O Valdinho, olha aí, Pimentão, alô, Bini, Bibola, DJ Culona, Xande Lobato. Vamos, vem dançando, o Mega Jaqueirão, Xerebê, o som que agita a galera. Puxa lá com o DJ Daniel. Não percurso. vai em Tetuba? Perturba, não perturba. Os caras de pau de aba e Tetuba. Para aí, João. Os caras de pau de aba e Tetuba. Daqui a pouco ele tem mais bala de prata. Bora. Canal Rafael NB no YouTube. Olha o parceiro do Turno Segunda-feira. Super Pop e a Fera Marajoara, moço! Manda 007. Amanhã estaremos no Aurá! Bora pra cima, bora no show! Gosta ruim, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. E a moçada de Marcarina! Pra pensar, aqui ao lado esquerdo, aqui no presente, no show na fera. Eu não vivo. Para a moçada de Marcarina! Melhor ver depois. Pois sofro tanto por você. Sofro tanto por você. Te quero. Espera aí. Nós cantaremos juntos sem te amar. Ao som da Super Rock, vamos. Nosso preto da Sky. Rola, preto. É você, Marília Loxande. Só as melhores. No show da Fera Marajoara. Em Abaitetuba. Freebote, Cobra d'Água, Sangues, a marca originais, dois DJs da Fera Marajoara, meu irmão. Hoje eu dei esse forte e esquecer você, não importa quem. Bora, parceiro, Ed dos Luciano. Dividimos a dor, falo que não dá mais. É o meu jeito de fingir, mas esse teu silêncio. Você, seu bolão Romário, todos os amigos da Fera, valeu! Fala, Bruno! Se a noite claro, eu não consigo dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio pedir um café, que vem amar você, te encher do pesadelo. Eu até acredito que belisquei o dia inteiro. De toda a sua comitiva. Ela está de volta. Marcando presença aqui no show. Explode o bagulho. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, hey, oh, hey, hey. Pra cima. Joga a mãozinha direita. Segura. Segura, segura, segura. Vamos lá, DJ, vamos fazer de novo, vai! Eu quero ouvir vocês cantando comigo. Joga assim, a mãozinha esquerda! Segura, segura, segura! Yeah. Agora bate na palma da mão! Agora bate na palma da mão! Mil grau! Mas amigo Márcio da Brasil, Sufi! E o Vaca, os excelentes! No show da Fera Marajoara, muito obrigado. E a gente vai pra cima da pressão, daqui a pouquinho tem bola. Alô, DJ Anderson! Cima que eu quero ver, só os homens que são viciados e mulher, e joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, quem gosta de homem aí solta o grito, bate na palma da mão, bate na palma da mão, daqui a pouco ele tem um bola. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Marajoara. كفاره خمس ليس لهن كفاره logo o Xandão, é de leigo tá na mão, porque ela quis se divertir, mas que absurdo, ela de vestido. Parabéns ao parceiro Waldo, também com a gente hoje, seu aniversário, parabéns, jurado Waldo. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show, sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile. Bora, Robinho, playboy pra cima, empresário Maguila também com a gente, todos juntos e misturados, hein. Sou linda menina que chega roubando a cena, calcada da viola e a galete no esquenta. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Vigiane Batidão, DJ Batidão, o saci da fera. Bora, meu parceiro, tá, joga tudo. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Ramilho, puxa aqui do lado, Ramilho. Grande Bacarana também joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Você está no show da Fera Marajoara. Bora, parceiro Ed Bronzeado Marinho. Bora que vai começar com o Thiago e o Jabonê. Do coro. Vai começar a putaria da galera. Solta o sax que vem da Gordinho. A Fera Marajoara. Marajoara, esse som envolve a moçada. DJ Corona, parceira de mano, bora de mano. DJ Thiago, como é que é? É com você, faz a galera da pedra estremecer. O nosso amigo Turu, alô Turu, você o Tais. E a nossa amiga Marcinha aqui no show na fé. Só valeu, vai ter tu, mesmo dia tem. Que você é? A loja da galera. Esse som, beat Muaná. Jovem vai te pegar. Eu danço. Parceiro Wagner, você é o Wilson. Os irmãos da Triga, bora aí, valeu. Com o Fubi Jovem. Se pisar na bola, a fera te devora. Eu danço. Com o Fubi Jovem, eu danço. Com o Fubi Jovem, danço. Com o Fubi Jovem. Se pisar na bola, a fera te devora. E joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Vai, bora na pressão. Bora, bora, bora, bora, bora. A Fera Marajoara. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. A voz já sem bala de prata, legal, gente! parceiros Janderson, você. Eu vou botar. Janderson Rodrigues, o Marcos. O Piratira. Era Marajoara. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas. Cai aqui pra frente. DJ Thiago, DJ Índio e DJ Corona. Na Fera Marajoara. Só quem é moleque doido joga a mãozinha pra cima. Produções DJ Rafael NB, DJ Thiago, DJ Índio e DJ Corona. Na Fera Marajoara. Bora pra cima. Alô Thais, alô parceiro Turu. Vamos lá, amigo, a gente aí, ó. Alô, Nico! DJ Jabonei, só de stand-by. DJ Corona, Thiago Índio. O quarteto formado. Os domadores da fera. O parceiro Edir também com a gente. Todos os amigos de Marcarina, valeu pela companhia. Júnior, Regis Júnior, Tibulão, Romário, da Fera, curtindo aqui de boa, valeu. Sei que a fera, eu sei que... Bora, parceiro Wade! O famoso bebe água. O Maguila e a dona Maguila por aí. O nosso amigo Preto da Sky. Alô, Preto! Olha que ele tá aqui no show. Alô, Cássio Mirazinha! É nóis, Joaio! O nosso parceiro Turu, o Thais e a Macia! Olha, pessoal, logo mais, Simba! O nosso gordinho do treme daqui a pouquinho, uma baseada! E a gente vai pra você! E aí, Thais, tanto tu lembra isso aí, Thais? Carnaval em Moaná! Bora pra cima! Vou caçar mais um milhão de vagabumes por aí. O que, tio Robin? Pra te ver sorrir. Quarta-feira tem Thiago no puteiro, hein? Por eu só quero amar você. E quando amanhecer, olha a moçada de Marcarina! Escrever mais um milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou demais de terra. E daqui a pouquinho mais tem brinde da Freeboard. Sabe tanta saudade, essa verdade no da Brasil. Da Brasil, surf daqui a pouquinho. A gente vai jogar os brindes pra galera, tá ok? No mesmo espaço. Bora, Thiago! Digo, meu amigo, se o sol não aparecer, é que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que... Aliás, da surf e companhia daqui a pouquinho mais. Pra tu sorrir, eu faço muito brinde pra galera. Que eu vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, Silvio, um abraço a você, valeu! Para aí, dos bronzeados! Pode gritar no chão! Bora, Chape! E aí, Chapão! Verdadeiro e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça que o tempo não passa quando você tá perto. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. A Fera Marajoara. A Fera Marajoara. A Fera Marajoara. Fala, parceiro Índio! Cadê o nosso gordinho, Gudu? Olha, gente, infelizmente, vamos ter que ir até as 4 da manhã. Passou muito legal, de verdade, hoje, fazer parceria com a rapaziada do Bala de Prata. Sucesso a vocês, hein, gente? Já lembrando que hoje, sábado, estaremos aí na Arena Show GDA, lá no Aurá, gente, convidar a rapaziada. É a nossa turnê pelo estado do Pará. Que o papai do Senhor abençoe essa vida da Puli Jovem diretamente lá de Moná para conquistar o estado do Pará. Com o Thiago, Índio, Corona, DJ Jabonês. Seja bem-vindo, meu brother, com a gente. E a nossa parceria também sempre trabalhando em nome da Freeboard Zangues, a marca oficial de todos os DJs do estado do Pará. Legal. Gordinho do Treme chegando por aí. Bora, parceiro Índio, pra cima, maninho. Quem tá feliz, bota o dedinho pro alto e não grita. Gordinho, tudo bacana? Tudo certinho? Tudo prontinho? Pra cima, Thiago! Rono caqueado. Vai! Rono caqueado. Bora, Gordinho! Rono caqueado. Rono caqueado. Rono caqueado. Rono caqueado. Vai, Gordinho, Gordinho! Vai começar a pressão aqui, ó! Rono caqueado. Vai! Rono caqueado. Bora, Gordinho, pra cima! Gordinho, saci da fera. Pobre jovem, a fera marajoara. Esse som envolve a moçada. DJ Corona e DJ Indio fazem o que, meu gordinho? DJ Thiago, agora é com você. Faz a galera da peixe. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Quem tá feliz aí, joga a mãozinha em cima. Ora, vai ter tuba! Atira a bomba, meu amor, e treme, treme, treme, treme, todo treme, treme, caqueando, caqueando, do gostinho, do gostinho, do gostinho, do gostinho! Vai, tietê, tietê, tietê. Bora no gigante caqueado do gostinho. Vê se tem uma gatinha pra dançar com o meu gordinho aqui em cima. Vou colocar uma música bem arretada pro gordinho e uma perereca bem assanhada aqui pra cima, legal? Gordinho do Treme, você comanda essa parada aí. Canal Rafael MB no YouTube. E xingar no gordinho e dá-lhe o gatinho, bora, bora. Olha, pessoal, segunda-feira tem a Fera Marajoara e o Águia de Fogo Super Pop chegando na mansão do forró. E aí, Nelzinho do YouTube? Como é que é, Gostinho? Vai, vai. Eu vou. E aí? Sentar agora eu vou. Tá caqueado assim. Eu vou. Esse aí é o famoso gordinho gostoso. Pararadinho. Essa aqui foi pedida no Facebook. Elas pediram hoje pra tu rebolar. Essa novinha vai te dar dor de cabeça. O gordinho. Deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Rapaziada de Macarena. Senta. Vai. Bora, gordinho. Senta. Vou tacar mais uma pro gordinho. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Gordinho, semana, gordinho do Treme! Tempo inteiro, pois as comunidades, esse passinho já estourou. Valeu, parceiro gordinho do Treme, olha aí, gente. Toma aqui não tem nada ensaiado. Isso aqui é por improviso. Queria pedir os aplausos aí pro gordinho do Treme, da galera de Abaetetuba. A educação da rapaziada, obrigado, gente. Te agradeço de coração, sempre. Também lembrando, primeiramente, o Papai do Céu. Já lembrando que hoje, sábado, estaremos lá. No Auragens, ainda show, Arena GDA, pra rapaziada, pela primeira vez, a Fera Marajoara, legal. Segunda-feira, a gente chega na mansão do forró, pra vocês aí, Super Pop e a Fera Marajoara, pela primeira vez na capital, legal. Vai, e bora o batidão! Bora, Miraizão! Se você é o meu lado, da Sul e Companhia. Só valeu. E agora a gente vai preparar uma sequência marcante. As mais tocadas em todo o estado do Pará. Bora, Thiago. Não vai. Perdão, me desculpe por você sofrer. Como é que se magoei? Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem. E a amiga Bruna também com a gente, ela Bruna! Te deixei só, eu não pensei, agora em... Perdão, amor, amo você, é tua provocação. Bora, meu parceiro Brasil, obrigado você, Marinho. O nosso parceiro Turu também com a gente. O parceiro Wade também, só de boa. Bora, Marinho! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Thiago, DJ Thiago. A Fera Marajoara. DJ Jabonês, Joradinho! tudo por você. Minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Parceiro Serginho, gol! Bora, Bruno, Serginho, você! Aí do Super Gol Veneno, aquele abraço, brother! Nós dois, diz que não vai mais. Amor, preciso ter você. Bora, Cássio! É o parceiro Cássio Iracinha, aqui já vai ter. Diz que não vai mais. Só valeu, meu brother, valeu, Gimotão! Meu coração vai ser. Patenteado por aí. Alô, tá, Joana, tudo morinho. Me encontrei com você. Robinho Playboy, Júlio da Freeboard, toda a rapaziada, o Maguila, toda 314, Júlio misturado, hein? Bora, parceiro, Wendy! Que lá é, hein? Você é minha garota. Nossa amiga Tati Batirã, alô Tati, um abração pra você, valeu. Alô DJ Xande, da fé. Foi culpa do amor. Bora, parceiro Tais, prepara o teu colete. Alô, parceiro Tururu. Já me já indo açaí boa, é isso, né? Assim, foi tão de repente que tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Oh. E não é normal. O nosso amigo preto da Sky também, sua amore. Coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar. Também abraçando com muito carinho o parceiro Guido. Você. O patrão do Tietê, valeu, Guido. Até o amanhecer. Meu parceiro Nigo por ali também. Toda a minha pé de pano, muito louco, louco, doido. Louco, louco. Do batidão é da Marquete com o Thiago e o Corona. Alô, Japa! Tio Rob, segunda-feira, a emoção do forró vai ser assim, meu irmão. Pop Fera Marajoara! Canal Rafael MB no YouTube. Parceiro Guido, alô Guido! E aí, Guido, o que você achou da fera? Da paixão, não pensei existir algo tão forte assim. Parceiro Baldinho, o Ada aí também! Alô Pimentão, Pipoca, o Beno de Gexande, Lombardo, aí do Mega Jequirão, GDP! especial, Janderson Rodrigues. O Max Miracinha. Aqui no show, alô, Jean. Jean dos Mutantes. O nosso parceiro qual é? O Leandrinho. O Ediseu, família. O Mutante aqui na área. Aqui na Fera Marajoara pra você. Parceiro da Mago dos Anjinhos. O serrista de São Domingo do Capim, valeu. Encontrar algumas cores chamar sua atenção. E vem a Tati Batidão por aqui com a gente. Alô, Tati! Razão pra solidão. Beleza? Meu bem. E vem a Tati Batidão que vai gravar o Electro Melody da Fé. É nossa! Pensei em escrever alguns. Beleza, gente! Só pra tocar. Festa linda, maravilhosa. Eu sei. Tati Batidão! Ai, romance é bom. Cheiro ruim da live também com a gente, obrigado pela companhia. Poder amar, diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como que lua de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Alô, moçada de Macarena. Fera Marajoara. Produções DJ Rafael MB. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.